É bom testar, não vou repetir. Não se ilude com a beleza, é bom se prevenir. Tá rodeado de mulher por aqui. Cê olha em volta, várias colas dando bola, cê não quer sair. Tem várias vibes dando bela no bar. A coisa esquenta, cê não aguenta, presa fácil, cê já quer pegar. É embaçado pra pensar. Uma gatona desse porte facilmente no seu quarto é raro. Eu sinto cheiro de maldade no ar. Não é por nada, mas eu acho que ela quer te roubar. Carro importado, vários ouros no pescoço, tá doce. É isca fácil, não se ilude, é muito fácil pra hoje. Procure pop, logo olha pra mim. Nem perco tempo, é só lamento. Seu perfume me dá calafrio. Uma boneca estilo sensual. Visão noturna já detecta e me informa sobre o visual. Sei onde ela vai. Mini saia, bota e sobe, cheirosinha, maquiada e sai. Sei o que ela faz. Deita e rola, pula fora, a noite adora, cê não tomba mais. Sei, não quero mais. Vem até sem manual de instruções, mas cê desliga atrás. Sei que eu quero paz. Pinto a festa na cautela com as bonecas, hoje eu quero é mais. É bom estar esperto, tem várias aqui. Ela olha pra você e já logo sorri. O bar lotado, ela prefere insistir. Não tem saída, mina é zica, já complica, melhor desistir. Várias bonecas saem à noite na caça. A casa é grande, ela te manja até na porta do banheiro embaça. É complicado separar. Tem vários caras que se iludem facilmente e logo quer casar. Tô avisando, então não vem reclamar. Já tá marcada, é esculacho toda vez que tombar. Pra dar carona em fim de festa, tá difícil, tá osso. Bonitinha, cê é gostosa, cola no meu cafofo. Mas só não vem tirar proveito de mim. Seu manual eu recebi, tá embaçado só pra traduzir. Tá projetada pra fazer o mal. O seu rostinho eu já conheço, seu sorriso, explico, pago um pau. Sei onde ela vai. Mini saia, bota e sobe, cheirosinha, maquiada e sai. Sei o que ela faz. Deita e rola, pula fora, a noite adora, cê não tomba mais. Sei, não quero mais. Vem até sem manual de instruções, mas cê desliga atrás. Sei que eu quero é paz. Pinto a festa na cautela com as bonecas, hoje eu quero é mais. Sei onde ela vai. Mini saia, bota e sobe, cheirosinha, maquiada e sai. Sei o que ela faz. Deita e rola, pula fora, a noite adora, cê não tomba mais. Sei, não quero mais. Vem até sem manual de instruções, mas eu desliga atrás. Sei que eu quero é paz. Pinto a festa na cautela com as bonecas, hoje eu quero é mais.